Tua voz me chama sobre as asas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Olharei. Se o mar crescer somente em ti, descansarei, pois eu sou. Cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer somente em ti, descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença.